Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Só você. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Como é que eu canto aí hoje? Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz? Faz o quê? Transbordar problemas e perturbadores chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz. Ele é o meu Salvador. É o teu também. Então levanta a mão e canta. Também ser feliz, o que é que tem que fazer? Aceite a Jesus. Queres também ser feliz, o que é que faz? Aceite a Jesus. Queres também ser feliz? Yeah.